Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas Aleatórias, edição número 69 para domingo 9 de março de 2014. Desde o princípio, e há 67 edições, porque nenhuma das vezes não foi possível, temos três elementos neste espaço radiofónico. Eu, Carlos Bonaparte, desde já desejo aos ouvintes uma excelente tarde, ou um excelente final de tarde de domingo, e também tenho comigo, mais ou menos na minha diagonal direita, o Joaquim. Olá, Joaquim. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Lá vamos começar mais uma conversa aleatória e vamos lá ver se nos damos conta do recado. E à minha frente, sensivelmente, está o Nuno Miguel. Olá, Nuno. Boa tarde. Boa tarde, não. Quer dizer, tu dizes Nuno Miguel, porque é que não disseste Joaquim Pereira? Também tem direito a dois Sim, nomes. Sim, também é verdade. Ah, peço desculpa. Então, eu estava já um soco. Eu aproveitava a estar ao lado dele, era já um soco. E eu, como hoje não comi peras... Portanto, não dá uma pena. Ai, foi. E não dá uma pena aí no Carlos. Eu gostei desse conversas aleatórias. Parecia o. Como é que é? Genérico. O genérico. Só que a voz não é minha. Mas sim, continua. Não, alguma coisa. Isto hoje estou assim com uma voz mais séria porque algo mudou em mim na madrugada de sexta para sábado. Enfim, ainda era noite. 23:57, dia 7 de março. Mais do que um gosto, mais do que uma paixão, mais do que um sentido de responsabilidade, rádio, para mim, como há mais dois anos não era, porque tive vários problemas pessoais que me fizeram desviar um pouco, pessoais, alguns até envolvendo também a rádio, ou a maior parte, no caso. Desviei-me um pouco deste sentido, mas desde as 23:57 de sexta-feira, 7 de março de 2014, que fazer rádio, mais do que tudo, é também uma missão. E, portanto, talvez esta também essa seriedade acrescida com esse sentimento de missão, de alguma coisa única que estamos a falar para todo o mundo, qualquer pessoa, nós só diferenciamos na qualidade, e como é lógico também nos meios que temos, mas no demais, na informação, na música, na comunicação, estamos em pé de igualdade com todos aqueles que estão na internet. É bom. É mágico. Para mim, desde 23:57 de sexta-feira, que há essa magia de que rádio é uma missão. Acho que agora entendi alguma coisa. Entendeu, Dom Duarte? Agora, na versão 1.0, que os ouvintes não tiveram que, portanto, escutar... No segundo take já não foi. Aliás, foi por isso que nós repetimos, porque... Quero depois, para eu perceber à segunda aqui, o que é que o gajo estava a dizer. O Nuno fez aqui sinal de... Não, isto não pode ser assim, tem que ser de uma outra forma. Pá, tens que falar mais claro, mais... Já epá, estamos não, em 2 minutos de gravação e voltamos. Não sintetizes tanto porque realmente, enfim. Não é? Mas além de missão, se tu tiveres uma missão, mas se não estiveres a gostar daquilo que estás a fazer, não tem lógica. Claro, por isso é que eu digo. É um gosto, é uma responsabilidade, é uma paixão, mas há aquela coisa, há aquele acréscimo de ser uma missão, de termos a noção de que estamos a fazer algo de nobre, não é? Porque é certo, fazer rádio não é propriamente uma arte. Mas é uma postura nobre, é algo, qualquer coisa. Não é que eu seja mais do que os outros, mas aquela coisa de termos quase que o mundo na mão, digamos assim, não é? A nossa comunicação, a forma como manuseamos aquilo que dizemos e que fazemos depois, a colocação de músicas, a elaboração dos publicitários, tudo isso é qualquer coisa de extraordinário, que já não me ocorria há mais de dois anos, devido a mudanças de casa, algumas pressões, alguns problemas... Não é que tenha deixado de gostar, mas esses problemas na sua totalidade dominaram. E ao fim de mais ou menos dois meses de total paz, o total mais ou menos, enfim, de uma significativa paz, foi possível reencontrar-me com essa situação, com essa missão de fazer rádio. E é isso. Eu, no meu caso especial, aconteceu uma coisa que nunca me passou pela cabeça vir a acontecer. Eu desde muito novo que era um fanático, e ainda sou algumas vezes, pela rádio, mas nunca me vi na situação de estar a falar para o microfone. E quando me fizeram o convite, eu fiquei assim, só me faltava esta. Agora que tenho esta idade, é que vou entrar numa que eu gostava de ouvir. E agora ter a possibilidade de estar do outro lado. De estar do outro lado também a falar para os ouvintes. Epá, foi a cereja no topo do bolo. O Carlos e eu tínhamos uma professora no secundário que era muito leal a nós. Era. E que dizia... Eu tinha um nome parecido com o meu já agora. Quando anos depois eu contei da rádio Antena Web, ela dizia que preferia muito mais a rádio. A televisão mostra tudo, mostra coisas mais, nós vimos ali tudo à frente. A rádio dá sempre o espaço para... De sonhar. Não é só o sonho, é também de... mistério, sim, mistério. É, imaginar como seria a liberdade pessoal, a liberdade de imaginar como é que é. Eu há aqui uma coisa, por exemplo, eu ouço uma notícia na rádio, vamos agora imaginar... pronto, tudo bem, quando foi... Assim, no meu caso, e já lá vamos, mesmo no meu caso há essa diferença, imagino muito mais para quem vê. Eu lembro-me que, tudo bem, houve aquela notícia, quando foi a guerra no Iraque? Até foi em direto, o Carlos Pinto estava a fazer uma reportagem normal quando de repente começa a guerra. No dia 20 de março. Exatamente, 2003. E então, é certo, houve aquele impacto, mais no meu caso que para todos os efeitos não havia televisão, mas o facto de olhar para a televisão e ver a conjugação de cores e o movimento da luz, enfim... Teve a sua atenção. Mas depois eu cheguei à escola. Não é? Eu cheguei à escola, lembro-me perfeitamente deste cenário. Estar sintonizado. Foi das poucas vezes que faltei a aulas. Estava sintonizado na RDP. Faltar fisicamente, não é verdade? Sim, faltar fisicamente. Porque psicologicamente foi a má parte. Mas fisicamente, digamos que eu estava sintonizado na RDP Antena 1. E aquela tensão do bem entre uma música... E depois há mais uma notícia. Ou então, por exemplo, eu às vezes mudava, uma música que eu já conhecia, sabia que ainda ia demorar. Enquanto está aqui, deixam passar para a TSF, porque se quer mais notícias, a ver se dá alguma coisa, a ver se há alguma informação. E havia toda aquela tensão muito maior do que quando estava a ver a televisão, digamos assim. Mas mesmo eu que sou visual, portanto, sou cego no caso, e visual, se não tivesse a noção visual das coisas. Enfim, mesmo eu que sou cego tenho essa situação. Ou, por exemplo, quando estou a ouvir uma música. É certo, quando há música na televisão, não quer dizer que não goste. Mas há um encanto muito maior em ouvi-la pela rádio. Não sei explicar, não há... digamos que é aquilo que eu quero dentro do meu mundo. A televisão é aquilo que eu quero, mais o mundo que ela me dá. É isso. Há vantagens da televisão. Mostra-nos claro. Coisas que através da rádio... Por exemplo, não tem muito... Agora ainda é engraçado estamos a falar nisto. Não pensem que o tema do programa de hoje é este. Mas pronto, para variar, o Aleatórias. Daí é que está no título. Exatamente. Daí estar no título. Eu ainda na segunda noite lembrei-me, ou no sábado, na terça, um dia destes, por causa do carnaval. Não tem muito sentido nós ouvirmos um desfile de carnaval na rádio. Não. Porque ouvimos a música e tal, mas não vemos as cores, visual, as danças. Aí a televisão é a maior, mas noutros casos... Eu acho até que na maior parte dos casos, porque é certo, por exemplo, quando nós vemos novelas, ou etc. Agora, por exemplo, um jogo de futebol, em que estão nós ali a brincar com a bola. E na televisão. Agora passa ali para o jogador, para a defesa central. Estás a dizer que é na televisão? Sim, toda a vez. Não, o pior não é isso. É este jogador que nasceu em Gelsenkirchen, está no clube há 10 anos, tem umas cuecas amarelas, entretanto a bola já está na área contrária e quem não estiver a ver, pronto. Só ouvir, nem sabe. Não, mas às vezes há jogos que são assim, sei lá, vamos imaginar, a Sport TV, que transmite os jogos da Liga Nacional. Nem todos são da mesma qualidade que os jogos Benfica, o Porto, Sporting e vá, quase Braga. Quase todos os jogos Benfica em casa, não são do Sporting. Benfica. Sim. Não, mas estou a dizer, nem todos os jogos da Liga Nacional da Primeira Divisão são da mesma qualidade que são os jogos Benfica, Porto, Sporting e alguns sim, Braga. Eu estava a dizer porque tu disseste, transmite os jogos, eu sim, estou a dizer sim, quase sim. Todos. Pronto, mas transmite os jogos da primeira... Isso foi um parênteses. Transmite os jogos em geral da Primeira Liga. Acho que também transmite da Segunda, mas o que interessa é a Primeira, por exemplo. Sei lá, um Belenenses Arouca não tem a mesma qualidade que, sabe, que um Benfica Braga, por exemplo. Não é? Às vezes, não é? Também é verdade. Mas pronto, de uma forma geral. Antes que eu te esqueça, o melhor jogo que eu vi em 2012, que eu lembro de comentar isso, foi um Olivenense Académica, meia final da taça. E foi o melhor jogo que eu vi em 2012. Pronto, mas às vezes, sim. Em geral. Então, imaginar, ali o jogo em que eles estão mais a brincar com a bola, mais ali a ver o tempo a passar, mais ali a pensar o que é que eu vou fazer agora. Então está ali o comentador desportivo, ou relatador, não é? Como queiram chamar, da televisão. Ele passa ali para a defesa central, jogou, aliás, no ano passado, num clube da 2ª Divisão Nacional do Gabão, e agora está aqui no nosso, no Belenenses, não sei quanto. E é isso, prepara, ouve-se pai durante 5 segundos adeptos e tal. Oh, Deus, bum, bum, bum. Mano. É, exatamente, não, E depois lembra-se de falar. pronto. Pronto. E na rádio, estavam todos, e passaram pela defesa central, e vai, não sei o que, e tal, e vai, Relata-se tudo. sei lá, 30 metros da baliza, lança-te perigo, grande corte! E a bola se for preciso, passou a 50 metros. Mas a expressão que eu gosto, que pronto, se calhar também houve também sempre na televisão, que é os 3 pontos para o País de Gales. Boa, isso já já deve usar sentido. Pois, eu sei. E sabes porquê que é essa expressão? Por causa do rei. Ah. Mas é daquelas. E porque na altura o País de Gales era a maior seleção europeia. Exato. Mas é daquelas coisas que eu gosto. Pronto, mas é isso, ou seja, a rádio tem muito mais. Se bem que na Eurosport havia um que era o. Fantástico! Esse até a bola podia estar fora de jogo. Que fora de jogo fantástico! E o jogador nem saía do sítio. Que grande manobra! E ele nem tinha sentido. O Joaquim Pereira tinha posto o dedo no ar, porquê? Porque vou dar a minha colherada. Ah, peço desculpa, não tinha visto. Ora bem, eu, ou por ser fanático da rádio, desde muito novo, houve alturas, até certo ponto, que até fui sócio de clubes. Comecei pela Vista, depois o Benfica, Estrela da Amadora, outra vez pela Vista. O Académica ficava longe. Ah, não? O Académica... Da Amadora. Não tem futebol. Ah, está a falar só o futebol. Conclusão. O futebol português chegou a tal ponto que eu, nos últimos 10, 15 anos, não sou capaz de estar preso à televisão... A ver um jogo. A ver um jogo de futebol. Eu vejo para o trabalho, senão... Claro. E profissionalmente. Porque senão, despilos. Por exemplo, se for depende, um... Depende, se for um Bayern com o tático de Bilbao... Calma aí, que ainda não acabei. Pois, estou calado. Eu estou a falar nos campeonatos portugueses. Mas se, por exemplo, como tu disseste, o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund, o Manchester, antigamente, com o Arsenal, aí já sou capaz de perder uns minutinhos a ver. Mas, o que é que eu faço quando há 6 jogos? Como hoje, por exemplo, e amanhã, nos jogos principais, que é o que eles dão. Apesar que à tarde eles passam por muitos campos. E eu agarro-me ao rádio, ponho os fones nos ouvidos e estou a ver. Não é, não estou com aquela atenção, se este passa aquele passa ao lado disso. Eu é para as informações de rádio e outras informações que eles dão paralelamente. Porque, por exemplo, outro jogo que está a decorrer em tal parte, olha o planinho assim assado. Mesmo até de jogos estrangeiros. E não só, o caso até não, por exemplo, neste fim de semana, os Mundiais de Atletismo Pista Coberta, ligam lá, dão informações sobre os atletas portugueses, em direto. Mas, em a rádio, ontem ainda estive a ver um bocadinho de... Salta em altura, salta à vara, salta em comprimento, das raparigas a correr 2.500 metros. 1.500. Era ou 1.500, pois. Eu perdi a conta. Estive a contar as voltas, mas. Conclusão. Ainda vejo assim uns bocadinhos. Mas agora, os jogos da Liga Portuguesa. Ou é para dormir, ou é para mudar para a novela. Para a novela? Não. Pode comentar no National Geographic. Pois. Olha. Estás a ver como sabes? Odisseia, Discovery, Hollywood. Eu a mim, na televisão só me é útil mais por uma coisa. Aliás, eu gosto, assim já não vejo televisão com muita frequência, mas eu gosto de ver televisão no sentido de que quando eu me quero isolar do mundo, eu desligo até para seguir desligar o computador, ligo a televisão e simultaneamente tenho luz. Só mesmo por isso, porque senão, se eu visse. E claro, sendo como sou hoje, como é lógico, Sim, mas eu, ter a minha forma de ser, eu quase certeza que não ia conseguir ver a televisão, porque aí eu ia me sentir invadido. Sei lá, eu gosto de imaginar as coisas, não gosto, não tenho, não gosto da papinha toda feita. Não sei, gosto. Eu, por exemplo, na rádio, eu ouço mais depressa o noticiário da rádio, primeiro, sempre na antena 1. Primeiro porque não tenho uma hora e meia. Tem 5 minutos a dar. Sim, é verdade. É isso. E depois tenho a faculdade. Quando eles começam a falar da porcaria da política, a antena 2. Ali ao lado. Então ponho-me ali até acabar as politiquices. Por exemplo, se é uma notícia que aconteceu isto ou aquilo, claro, eu estou a ouvir. Mas quando eles entram na porcaria, viram diz que eu não vejo, na televisão não vejo, sou obrigado a ouvir muitas vezes, circunstâncias várias, mas entro-me por um ouvido e saio por outro, nem vejo, nem olho, nem ouço, nada. Mas, quando eu quero saber assim um bocadinho de notícias, é a antena 1. Como disse o Nuno muito bem, ali 10 minutos, um quarto de hora, e está feito, são as coisas essenciais. E não me entro lá naquela. Embora tenha lá o Portugal em Direto, que tem uma hora, o que é, com muita informação. Mas isso é diferente. Mas isso é reportagens, estão lá. Sim, mas cá está, ou seja, essas reportagens que os canais de televisão dão duas, três vezes por dia, é diferente. E acontece muitas vezes, desculpe interromper, que ninguém ia continuar. Acontece muitas vezes que uma pessoa vê, por exemplo, um dia à noite, o noticiário, chega outro dia, na hora do almoço, olha, eu já ouvi isto, eu já vi isto. E a Sport TV é dois dias depois. As mesmas imagens, exatamente. É quarta-feira e eu estou a ler notícia de segunda de manhã. Na Sport TV acontece muito isso. Agora, não brinquem comigo. Mas agora, só por curiosidade, o Joaquim há um pouco falou na porcaria da política e tal, mas quando acontece alguma coisa ou vê, não sei se tem visto esta última escalada política lá para as Ucrânias e Rússias e coisas assim. Lá está. É mais uma guerra, não era o tema de hoje. É. Eu estou à vossa espera. Eu vou começar pela guerra. Só um parênteses. Mano, tu que até percebes a gíria destas coisas, diz lá que isto foi um gancho de categoria, não foi? Foi. Ele meteu assim. Mas por acaso não tiveste muito bem que eu nem ia falar noutra coisa antes da guerra. Que tu é que querias falar. Tu não querias fazer um acréscimo ao Fernando Tordo, que disse esta semana, não sei o quê, que falámos a semana passada. Ah, aquela final não recebia 200 euros. Só disse que se recebesse deviam ser para 200 euros, enfim. A reforma. Mas tu também a semana passada disseste uma coisa, mas disse bem, ao fim. Vamos então começar pela guerra. Também acho que sim. Vamos lá para a guerra. Vai começar na Ucrânia. Comecemos na Ucrânia, que é o mais próximo. Hoje é o Joaquim a mandar o nome. Vou só dar este abertura. O que é que se passa na Ucrânia? Passa-se, como em todos os países que estão em guerra. Primeiro de tudo, os interesses económicos. Em segundo, porque o principal aqui, apesar que, desculpem, que eu não percebo nada de política. Isto é pelas coisas que eu tenho ouvido que penso assim. A Crimeia é o ponto final da maior violência. Ponto final, que não é final, o início da violência. Como em todas as partes, como aqui em Portugal, em França, há diversas fações. E qual é a mira de cada uma dessas fações? É meterem-se para o governo para usufruírem de situações que eu não digo aqui. Claro que o povinho, bem industriado, bem encaminhado, claro, vai atrás dessas ilusões, sim senhor, aqueles é que têm razão, aqueles é que são bons, aqueles é que nos fazem bem. Mas os outros também dizem a mesma coisa. E que isso dá, a guerra e o programa é vosso. Eu, aquilo que mais me assusta é que eu já vi, vamos dizer assim, uma coisa começar mais ou menos desta forma, não é? Que foi a Segunda Guerra Mundial. Aquela coisa de defender os compatriotas que estavam na Áustria, isto por parte dos alemães. Na altura a ideia foi, bem, vamos lhes dar este terreno, vamos deixá-los conquistar isto, porque pronto, enfim, perderam e tal. Agora, porque a Alemanha, enfim, também sofreu perdas territoriais, com a... não foi só o Império Austro-Húngaro que foi à vida. E depois ele aproveitou-se do resto e foi. Aproveitou-se e foi atrás do resto, não é? Mas já quando era estocado, agora vou voltar pelo resto. E eu estou a ver muito sinceramente. Assim, não estou a ver o Putin atrás propriamente do resto da Ucrânia, mas já agora se proporcionar. Se ele conseguir esta. Enfim, se ele conseguir a Crimeia, que aparentemente está a conseguir. Não sei, não. Eu acho uma piada muito grande esta coisa. Quem é que diz, ah, eu quero este porque estes assim é que são os que são pela União Europeia. Mas depois os outros, antes querem os russos porque são melhores e são mais nossos amigos. Qual será realmente a verdade disto? Já vêm os americanos, os ingleses, os franceses defender a passagem da Ucrânia para a União Europeia. Mas claro, mas o Putin também tem os seus interesses e ele denomina-se defensor dos pró-russos. Mais uma vez. O interesse económico dos gases e mais dos petróleos e mais assim que mais. E há bocado aquilo que falaste do Hitler e dessa coisa toda, mais outra questão económica. Quem é que mandava na Alemanha em termos económicos? Eram os judeus. Os judeus é que tinham as grandes fortunas e as grandes empresas e essa coisa toda. Ora, não se podia admitir que num país como aquele houvesse planinhos a serem os donos praticamente monetariamente, não é bem monetariamente, mas diga, pensemos assim, a tomar conta disso. E ele, aproveitando-se todos esses fatores, começou por invadir a Polónia, Áustria. a Áustria. Ele começou pelo sul da Áustria. Pois, Acho. mas aí era, Sim, como foi era a bastante mesma tempo. língua e tal, Sim. admitia-se. Mas quando eles se virou para a Para a Polónia. Hungria, para a Polónia e essa coisa Aí é toda, que ele para torto. claro, foi o princípio do fim. Continua. Mas vocês estão errados em relação à Segunda Guerra Mundial. Porquê? Até hoje pensa-se que foi por mão do Hitler que a Alemanha invadiu a Polónia no dia 1 de setembro e que, de 39. 3 de setembro. 3 de setembro de 39 e Mas, que. ou tinha eu, quando começou a guerra, ainda me lembro muito bem, tinha 2 anos. Foi em E 39. que foi pela mão do Hitler, mas vocês nunca ouviram falar no Borussia Dortmund? O clube? Não. Sim. Não. Ainda ficar falando Ah, nele. O Borussia Dortmund. como. Os adeptos do Borussia são conhecidos por ser fervorosos e apoiar a equipe e serem aos milhares e milhares. Aquilo foram 100 mil adeptos do Borussia que se lembraram de ir à Polónia um domingo de manhã a ver um jogo de iniciados. Exatamente, Por isso é que houve a invasão da Polónia, se vocês lembrarem disto. exatamente. Não, mas é assim, é daquelas coisas que realmente, pronto, fica assim um bocadinho na preocupação, porque é assim, eu em parte, ou seja, eu percebo, não concordo com a ideia de colocar a Ucrânia na União Europeia. Não concordo, porque um país que está na bancarrota, muito perto disso, fazer parte da União Europeia é ver uma casa arder e pôr mais fogo. E daí eles não sabem, se não sabem, são parvos ou então não estão informados da situação da União Europeia, que praticamente está tudo na miséria. Não, é assim, não está. Mais para aqui para a Europa do Sul, sim. Mas, por exemplo, países como a Polónia ainda eram muito com a União Europeia. Nos anos recentes. Países como a Polónia, até mesmo como a Letónia. E assim, ganharam. Eu não digo só uma questão económica, digo mais numa questão de mesmo disso, de união. Nós vamos para outro país, não há a mesma limitação que havia antes, por exemplo. Não é? Ou seja, ganha-se muito porque é mais fácil para esses países apostarem em questões turísticas, é mais fácil para esses estudantes, por exemplo, terem. Por exemplo, a União Europeia pode facilitar, pode elaborar programas de Erasmus também para estes países. Uma maior Como, por inserção. exemplo, Daí como o há. nome União ficaram mais unidos à Europa, todos Exatamente. os países. Pronto, ficaram todos mais unidos entre eles. A questão é que, para todos os efeitos, a Ucrânia é um país que está assim, perto da bancarrota, não é? Quer dizer, depois mas eu percebo a ideia é evitar a anexação de um país, porque um país que está na União Europeia, ser anexado é muito mais difícil do que um que não está na União Europeia. Não é? E o que eles querem evitar nesse sentido é. Primeiro é aquela coisa. Estão todos mais sensibilizados, é aquela coisa de dar coitadinhos, ou estão sendo maltratados, vamos dar isto, vamos dar aquilo. Lembrando que não se sabe exatamente quem é que controla os manifestantes, não é? Os franco-atiradores, não é? Supõe-se que seja a oposição, se é alguém que está no poder ou não, não se sabe, em princípio não será, mas para todos os efeitos também É verdade, desculpe interromper, lembrei-me agora. A propósito disto agora. Ah, ia falar numa coisa sem querer, vi aqui no nosso monitor, Está na ponte. no teleponto, Do radioponto. que o presidente depois da Ucrânia, o Viktor Do Yanovitch, Yanukovych. internado em estado grave. Isto por acaso eu tinha ontem ouvido Ora, no noticiário. agora vamos. E vou explicar o tema de hoje. É guerra, mas porque é que eu me lembrei disto e houve sugestão para hoje? Porque houve dois episódios, e acho que até foram no mesmo dia, que juntando deu origem nisto. O que é que foi? Perguntam vocês. Tem que perguntar. O que é que foi? O que é que Obrigado. foi? Como é que foi? O que é que foi? Isto era uma pessoa que passou aqui à Passou frente. aqui. E também se Um dos quis. muitos adeptos estão aqui a tentar entrar no estúdio, mas não deixámos. Exatamente. Primeiro, há uma música que diz: O sangue inocente manchou novamente a sua mão. De nada valeu o que prometeu Caim ao matar seu irmão. Pelos tempos fora, repete-se a história neste cenário de dor, ódio, Odiga. vingança, chacina, matança e E massacres massacres em em Timor. Timor. E depois chega ao refrão e diz: Porque terá de ser sempre assim? Será que a guerra não tem mais fim? Esta frase do Será que a guerra não tem mais fim foi o ponto de base, o princípio para esta emissão. E porque no mesmo dia em que escutou esta música noutro programa da Antena Web, eu ao final de tarde, numa missa, lá estava a ser uma missa, durante. Ai E não. eu não vou à missa, eu vou à igreja. Pois, não foi durante a homilia, mas foi durante uma parte qualquer em que o padre de lá diz: Ajudem-nos a limpar as chagas que temos em quase todos os continentes. Chagas de guerra. Na Europa temos a Ucrânia, e vamos já daqui a pouco abordar rapidamente os Temos a outros Ucrânia e temas. mais dois casos recentes, não sei se tens ouvido falar já agora. Do quê? O aumento das tensões entre Kosovo e a Sérvia, que Sim. aumentaram nas últimas horas. Com a Albânia no meio. Aumentaram nas últimas horas. É outra situação que começou a preocupar a Europa, porque o Kosovo já tem o seu exército de 5 mil homens formados e que vai lutar E pela sabes que houve independência. um evento que exaltou a tentativa de independência kosovar, que foi na quarta-feira. Pela primeira vez, o Kosovo realizou um jogo de Exatamente, futebol, a seleção do Kosovo jogou. com a Haiti 0-0, mas foi uma questão simbólica. E E foi uma forma de. depois há aquela coisa: se defendem a integridade de um país, porque não defendem a integridade de outro? Isto também depois explodiu outra coisa, que ainda estamos a ver o que é que vai dar, que é o aumento das tensões separatistas no País Vasco. Também. Não mexer. Não, já ontem houve desenvolvimentos sobre isso, mas coisas muito Anteontem, ligeiras. anteontem. Ah, Mas sim, anteontem. não mexer a Coisas muito ligeiras, para todos os efeitos. que aí haja espaço para. Quer dizer, andaram tantos florinhos a lutarem para unir os povos e agora está-se a dar a desagregação. Dando os contextos de cada caso, estamos. Só um parênteses. Mas eu fico espantado. Aliás, eu fico espantado às vezes como é que se consegue tanta união. Porque, para terem uma ideia, na altura da União Soviética, quando soube isto, fiquei pasmado. Um sexto do território mundial era a União Soviética. Ah, e agora a Rússia não é muito diferente. Salvo erro. A Rússia também é muito grande. Salvo erro, eram 15 repúblicas. Sim, 15 repúblicas. Aliás, eu lembro-me, porque era o 15zinho, 15. esta semana até se deu uma coisa muito curiosa, que foi a Rússia jogar contra uma das suas antigas repúblicas, que foi a Arménia. Acho que também ficou 0-0, a Rússia ganhou uma coisa. Ganhou 2-0. É isso. Dando o contexto da Ucrânia, os manifestantes já começaram há muito tempo, há meses, já no ano passado, estas, quer dizer, se formos recuar até em 2004, no final, manifestações. Mas não foram mais nos últimos meses, nos novembro. Acumularam-se muitas pessoas, sobretudo em Kiev, porque queriam um regresso ao passado, à constituição do país, para antes de 2010. No fundo, o que é que eles queriam? Além da questão da Rússia e Europa, porque manifestantes, a grande maioria... Embora nos últimos tempos já tenhamos visto que agora os pró-russos são eles que estão a aparecer e a ocupar as coisas e a criar violência. Mas os manifestantes pró-europeus queriam também um corte nos poderes do presidente. Porque basicamente é isso. Não querem viver quase sob uma ditadura em que o Yanukovych faz o que lhe apetecer. Queriam uma redução dos poderes do presidente, limitar os poderes do Yanukovych. Alterar a Constituição. Obviamente os deputados do Partido do Poder recusaram votar essa moção para recuperar a Constituição de 2004, antes da tal Revolução Laranja. E houve uma ocupação do Parlamento, o Ministério do Interior anunciou que os extremistas, estou a citar, os extremistas da oposição passaram a linha e por isso recorreram à violência. Ora, o Ocidente condenou, quem é que apoia? A Rússia. Que até já renovou as promessas de auxílio económico à Ucrânia, Putin a mandar, e quando disse que não vai, a Rússia não vai negociar com a oposição até limpar as ruas de Kiev manifestantes, ao que já fizeram com tiros e tal. Moscou disse ainda que iria comprar, já há algumas semanas, mais 2 mil milhões de dólares em obrigações na Ucrânia. Ucranianas. Ora, entretanto, e vocês a falar da guerra, é que a Ucrânia está perto de uma guerra civil e continua, e a situação da Crimeia acumulou a história. Já tinha começado na altura dos manifestantes e já estavam a recuperar, o exército ucraniano e os grupos de autodefesa já estavam a recrutar pessoal para a possibilidade de haver uma escalada no conflito com a Rússia. Cerca de 1 milhão de militares na reserva estavam a ser contactados para o caso ser necessária uma mobilização. E a pergunta é mesmo, começando por aqui, mas vocês também já foram dizendo, a pergunta que eu queria, que eu estava a fazer e que vocês já foram respondendo, é os interesses, e cada um tem as suas ideias, e algumas são ideias fixas, basta chegar à Rússia, mas esta coisa de será que a guerra não tem mais fim, porque os anos vão passando, e o século XX da evolução, e agora que já estamos no século XXI, evolução não só tecnológica e técnica, mas das mentes, mas chega-se, e estamos em plena Europa, chega-se a estes sítios e só com tiros, com 60 mortos em 3 dias. E eu já disse aqui, desculpa lá, numa emissão qualquer, já foram tantas, 69, que a guerra começou quando o homem se pôs apoiado só em duas patas. A partir daí, começaram logo as invejas. Talvez antes já houvesse, antes deles, enquanto gatinhavam, e nós vemos os animais na floresta, têm a luta pelo espaço e atacam outro grupo, mas da mesma espécie, para irem lá buscar alimentação, ou isto, aquilo, ou até as fêmeas. Isto é desde o princípio do mundo. E uma vez que tem encravado no cérebro do ser humano a posse, eu quero aquilo que é daqueles, quero ficar com aquilo. E quando houver isto, e então nos tempos modernos, o capitalismo e comunismo e essa coisa toda, não tem fim. E o povinho vai atrás dos libertadores, entre aspas, ou três ou quatro aspas, enquanto o povinho seguir esses pensamentos, não tem hipótese. Neste caso, os ucranianos, a maioria até diz estar pronto a morrer pela pátria em caso de necessidade, e vão-se preparando para qualquer eventualidade. E as Forças Armadas locais estão em alerta máximo e estão a subir as suas capacidades e os conhecimentos em caso de mobilização. Eu acho que há algumas coisas que se vão aprendendo. Aliás, há uma coisa que eu reparo, que cada vez estes ciclos são mais prolongados. Ou seja, cada vez mais. Aliás, o que fez a Segunda Guerra Mundial durar mais não foi haver mais pessoas, não foi propriamente haver mais pessoas envolvidas. Foi o facto de haver mais guerras dentro da mesma guerra, não é? Porque pouca gente sabe como é que começou aquela questão do Japão, como é que o Japão se meteu na guerra. Pouca gente, não sei se pouca gente não, mas enfim, o Japão começou uma guerra à parte da nossa, só que foi ao mesmo tempo, não é? Foi com a Manchúria e com a China. E depois a Alemanha é que se foi lá meter, quando houve aquela invasão toda. A Alemanha ou os Estados Unidos? A Alemanha, já não sei. Bem, quando? Em 39. Ah, não, isso foi o Hiroshima Nagasaki, mas antes o ataque Pearl Harbor, o ataque do Japão aos Estados Unidos. Pronto. Ah, pois foi isso. Japão aos Estados Unidos. Pearl Sim, Harbor, eu gosto sim, muito deste nome. Pearl Harbor. Fala em português. Mas é que já antes havia esse conflito com o Japão, Manchúria e China. Ou seja. Não, ou seja, na mesma altura em que nós aqui estávamos todos em guerra, eles lá também estavam em guerra, estes três territórios, depois acabaram por ficar apenas dois, porque a China anexou a Manchúria. Não, mas o ponto em que chegou a nível intercontinental foi com os Estados Unidos. Sim, mas fala-se. Sim, mas estou a falar, ou seja, que o que fez durar mais tempo foi o facto de haverem duas guerras a decorrer ao mesmo tempo, não apenas uma. E depois há aquela questão, é assim, eu ainda assim acho que estamos a aprender qualquer coisa. Porque nós vamos ao século XIX e houve muitas tensões, não é? Houve muitas tensões, havia coisas estúpidas, como por exemplo, cortavam os órgãos genitais aos miúdos, na Itália, para que eles tivessem sempre, mesmo quando crescessem, não tivessem a puberdade e, portanto, Tivessem sempre a voz. tivesse sempre aquela voz de menino, não é? Para depois chegarem sempre àquelas notas de tenores e enfim. Ou seja, e nós estamos a aprender a civilizar-nos a pouco e pouco. Agora, há que ter em conta que eu acho que os países que se aprenderam a civilizar-se, claro que incidentes há sempre, mas há países que estão muito mais à frente e há outros. E eu acho que o capitalismo em si é mau, mas acho que uma das coisas boas que foi feita foi, por exemplo, a União Europeia. Ou os Estados Unidos ou a União Europeia. Foram duas coisas que acho que foram muito bem conseguidas. Porque, apesar de terem como base economicamente uma questão capitalista, elas também têm uma questão de se defender uns aos outros, sei lá. Em questões diplomáticas, eu nunca vi, nunca vi, mas posso estar errado, nenhum país da União Europeia a rebaixar outro país da União Europeia em termos diplomáticos, sem que houvesse, desde logo, peraí, cuidado com aquilo que dizes, do resto da União. Uma condenação geral, Ou uma seja, reação imediata do essas duas questões, não é? Claro, quanto maior a União, mais difícil fica essa situação, mas para todos os efeitos, não sei, acho que se tem aprendido. Agora, também, se também, digamos que isto, há um muito bom e há um muito mau, ou seja, nós, neste momento, se há uma guerra que rebenta, e eu tenho a impressão de que neste momento já se tornou inevitável, se há alguma guerra que rebenta, vão haver muito mais mortes do que, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial. Não só porque há mais pessoas, mas porque o alcance bélico é maior e o número de países envolvidos, é muito, mas muito maior. Falaste aí numa coisa com razão, e saindo da Europa, porque vamos já para a América, mas antes de irmos à América do Sul, vamos à América do Norte, estamos a civilizar-nos aos poucos. É mesmo aos poucos, porque talvez por a seguir, se falarmos sobre a América, eu lembrei-me dos Estados Unidos. E porque também falaste nos Estados Unidos, foram uma boa coisa e tal. Ah, pois, foi quando falaste dos Estados Unidos que eu me lembrei. Todos sabemos o que é que aconteceu ao Martin Luther King por defender a igualdade racial. Foi morto. Tiraram-lhe a tosse. Foi. Isto foi em 1960 e coisa, qualquer coisa. Acho que foi, não, 68. Pois, ele foi morto em 68, mas ele Pronto. defendeu em 63, começou a defender em 63. Há 200 anos, o Abraham Lincoln foi morto pela mesma razão. Claro. Por defender que a escravatura devia acabar e que os pretos não deviam ser tratados como coisas. Quando conseguiu a reforma que queria, a mudança na Constituição queria, passaram um bocado de pomba, tiraram-lhe a tosse. E já na segunda metade do século XX aconteceu a mesma coisa. Não um presidente, mas um líder do O Estado. caso da América é um caso à parte. Não serve de exemplo para ninguém. São capazes de tudo e mais uma coisa. Propagandeiam a ajuda e isto aqui. E eles, quando se metem, mesmo no Vietnã, e nas coisas assim, é para defender interesses e nunca para defender os povos. Portanto, é sempre o interesse. Sim, nós vemos que na Síria, ao fim, depois que começou a ver, mas ao princípio na Síria... Síria é quando eu disser que isto aqui tem ordem continental. Ou se quiser, pronto, na Líbia ou em direção mais... Não, ninguém isso não. América, Venezuela. 52 mortos no espaço de um mês, pouca coisa. Só nas manifestações. Os anónimos não acalmam. Nicolás Maduro, sucessor do senhor Dr. Hugo Chávez, que falámos aqui sobre ele há um ano, quando ele morreu, já pediu até uma reunião da União de Nações da América do Sul. É a União Europeia. E os Estados Unidos também. Ou é lá do sítio. Para debater a crise do país e tal. Ora, desde 12 de fevereiro, está quase a fazer um mês, os protestos, lá está, antigovernamentais, tal como na Ucrânia, têm-se intensificado na Venezuela, manifestações diárias, várias cidades. Contra quê? Além de contra o governo. Contra a inflação, as subidas de preços a níveis que se cá queixamos... Lá 53%. Se cá queixamos 53%. Que o café sobe 5 cêntimos e a gasolina subiu 2, imaginem como é que é lá. Quanto à insegurança e quanto à falta de alimentos. Isto é problemático para muitos venezuelanos. Faz uma reunião cerca de 180. Há uma repressão do governo, dizem associações de direitos humanos, que estão normalmente atentas a estas situações. O governo já deteve dirigentes da oposição e centenas de cidadãos. Qual Estado Novo? O presidente Nicolás Maduro, como eu já disse, pediu a reunião lá da UNASUL. O Brasil está disponível para ajudar, o Uruguai, que já tinha manifestado vontade de mediar a crise no país. Entretanto, o que é que o Maduro vem fazer? Promover a paz. Fazendo o quê? Declarou, numa grande daquelas coisas, eu sou maior, que eu vi, a suspensão das relações diplomáticas e económicas com o Panamá. Fica ali a pouco mais norte-nordeste. Norte-norte. É América Central, não. Não, estava a situar norte, nordeste, nordeste, é norte. Já está no canal. O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Elias Hawa, anunciou também a expulsão de dois funcionários diplomáticos panamianos, acusando-os de serem pessoas não gratas que interferem em assuntos do país contra o governo. Aqui, estimados colegas, a cabeça já é outra. Estamos a falar já de outra realidade em relação à Ucrânia. Sim, sim. Aqui é outra realidade. Mas ainda assim... Eu vou assistindo a uma evolução nestes países. No povo. De uma forma geral, na política também. Não, vou explicar porquê. Não apenas no povo, embora principalmente no povo. Até, claro que é assim, na Venezuela a evolução política é muito mais difícil porque é muito mais fechado. Mas em países como a Argentina, em países como a Colômbia... ou até mesmo outros que estão fora desta esfera diplomática, que é o Uruguai, o Paraguai, o Peru, são países, até o próprio Panamá, que, em termos gerais, não, eu não estou a falar apenas em termos democráticos, estou em termos gerais, vão evoluindo muito mais em percentagem, claro que isto é subjetivo, mas em percentagem, acho que até mais, se houvesse uma percentagem nisto, acho que até mais do que os líderes europeus nos últimos 10 anos, eles têm evoluído mais nos últimos 10 anos do que nós. Mas também enquanto nós vamos a 120, eles não vão a 10. Mas quer dizer, digamos que, mesmo assim, ou seja, é aquilo que eu acho, está a haver uma evolução a seu tempo, como por exemplo na Arábia Saudita também vai a seu tempo. Agora sim, é muita gente, são muitos países, e onde a Europa, isto não é uma questão de superioridade, mas é um facto que eu acho que é basicamente indiscutível, que é onde a Europa não chegou, a evolução deu-se muito mais tarde. Pronto, a África foi uma exceção à regra, porque eles viram na África uma questão de... E é uma exceção à regra com quem diz, que eu estou a ver a África agora, uma economia emergente... Onde a Europa não chegou como? Sei lá, nos países, sei lá, ou seja... A Europa, de uma forma geral, está mais evoluída do que os continentes americano, africano e asiático, mas onde em tempos fomos nós, não digo impor-nos, mas trouxemos coisas, enfim, ou seja, trouxemos por um lado e se vamos aproveitar por outro... Ah, talvez estava esquecido quem é que ocupou a América do Sul, foi Portugal e Espanha. Sim, claro, Portugal e Espanha. Está a levar atualmente... Sim, mas estou a falar de uma forma geral, ou seja, nós, pelo que levamos aos levamos nós ingleses também aos ingleses, porque no, pelo que nós levamos e pelo quão bem sabemos aproveitar bastantes coisas e portanto outros países, os países colonizados também aprenderam com elas. Hoje a evolução é maior do que noutros onde a nossa esfera de influência foi menor. De uma forma geral, claro, com uma exceção à regra, como é lógico, não é? Nós vemos a Índia, que teve várias ocupações de vários países, ainda tanto mais atrás do que, por exemplo, a China, que não foi tão permissiva a essas colonizações. Ou seja. À custa de quê? Não, mas eu não estou por aí. Eu sei que há custa muita guerra e muito sangue, mas estou a falar. E muita repressão. Pronto, exato, mas estou a falar. Mas é que nós também já evoluímos nesse sentido. Mais ou menos. Não estamos no ponto ideal, mas estamos a evoluir. Não é? Simultaneamente, ou seja, eu vejo estes países também a seu tempo, em termos diplomáticos e não só, a evoluir. Agora, em termos políticos, claro que há outros países, e é assim. O que era a antiga União Soviética, não é? Países como a Lituânia, a Letónia e a Estónia só não tiveram nenhum problema antes com o Reino Unido, com a Rússia, peço desculpa, porque são países muito mais pequenos, com um interesse económico muito inferior, e portanto a Rússia nunca teve assim grande. Grande interesse lá em trás. Aliás, já para não falar. Quer dizer, tentou evitar a dissolução, mas quando aconteceu. Nunca houve uma perseguição ou uma fixação tão grande, até porque a Ucrânia, atenção, porque a Ucrânia tem 46 milhões de habitantes, ou seja, é a maior dentro das repúblicas ex-socialistas soviéticas, ou das ex-repúblicas, é a maior, tem 46 milhões de habitantes, ou seja, em termos económicos e também em termos geográficos, porque aquela zona da Crimeia, por isso é que é tanto celeuma, aquela zona dali é por onde passam os gasodutos, portanto, quer dizer. Os outros países, até houve uma adesão à União Europeia em massa, que foi em 2004, e não houve tanta celeuma, não houve até grande praticamente nenhuma, quer dizer, uma lógica, a Rússia sabe que nesse aspecto perdeu. Mas também na altura não se preocupou muito, também não estava em grande posição para o fazer, só tinha passado nem 15 anos sobre a dissolução da URSS. Nós tínhamos atravessado o Atlântico, Venezuela, Joaquim, o Maduro vai ceder em alguma coisa ou isso é uma visão utópica? Utopia. É o Pura. que reina no mundo. Neste caso Mas eu não há já lá ia. semelhança. Mas eu já lá ia. Ai, mas ainda ia lá também. Eu ia dizer que, pronto, aconteceu isso e tal. Mas voltando, eu preparava para voltar, ia-me preparar para dizer isto quando me interrompestes. Mas voltando à colonização e não sei o quê, nota-se nesses países uma evolução muito mais significativa. Agora, claro, há países, eu há pouco falei, exceções à regra. E por muito que se pareça, a Venezuela não é propriamente uma exceção à regra. Começou foi mais tarde porque o sistema era mais fechado. Mas a Venezuela. E depois também é por outra coisa, porque a Venezuela, sendo um país economicamente influente numa das áreas, que é o petróleo, vamos lá na mesma, mas com mais cuidado, não é? Ou seja, a Venezuela também. Tem ali uma enorme fixação económica que interessa a outros países, não é? Agora, pronto, quer dizer, faleceu o líder, que era o Hugo Chávez, faleceu o temível e o crível também, por muita gente. Estava outro. E veio outro que é mais temível e menos crível. É por aí. Não, não é mais temível que o Chávez, mas não consegue o fim do líder. Atingir. Ah, é mais. Mas acredita que é mais. Acredita que nesse aspecto, parece-me a mim que o Maduro. Sabes, eu costumo dizer que muitas vezes o aluno aprende Um ano ultrapassa o mestre, mas exatamente. daqui a 10 anos posso ter razão. Passado um ano não durou. Não durou, Não, não, não é não, não. comparável, não Não, não, não. durou. Eu digo isto em que sentido. Não, eu não acredito que o Maduro chegue tanto tempo. Porque as manifestações na Venezuela Os tempos são outros. não estou a ver que cessem. Muito mais porque nós tivemos lições muito importantes com a Primavera Árabe, Já não é? vamos lá. Já está a antecipar demais. E tivemos e estamos a ter agora aqui exemplos precisamente com a Ucrânia, portanto que vão incentivando os venezuelanos. É muito curioso porque o Maduro condenou a Rússia, não foi? E é muito importante, ou seja, vão servindo de incentivo a uns a reprimir e a outros a lutar contra a repressão. Ou seja, há uma abertura muito maior das mentes. E, portanto, em Não. países como a Venezuela, isto não estou a ver a acabar sem. Ou acaba numa guerra civil, ou então acaba mais cedo do que isso e o Nicolás Maduro sai de cena. Não sei se eu queria acrescentar alguma coisa ou se passo para o terceiro. Passa para o terceiro. Já fomos à chaga europeia, à chaga americana, ora na Ásia. Síria. Estamos já no terceiro aniversário desde o levantamento pacífico contra o regime de Assad, que foi de Bashar al-Assad, que foi no dia 15 de março de 2011, quando numa altura em que por cá também havia manifestações históricas. Isto na sequência da designada Primavera Árabe, ficou famosa em 2011. Qual foi a resposta do regime? Foi uma estimativa, não é? Que até hoje tenham sido mortas 140 mil pessoas e outras 2,5 milhões, 2 milhões e 500 mil pessoas tenham procurado refúgio fora da Síria e mais 6 milhões e 500 mil estejam deslocadas dentro do próprio país. Dizem agora os analistas, esta semana, que a guerra na Síria pode durar mais 10 anos enquanto a Rússia e o Irão apoiarem o regime do presidente Bashar al-Assad e os grupos de islamitas radicais alimentarem os campos de batalha. Dizem eles que o Al-Assad escolheu uma deliberada estratégia maquiavélica de resistir, enquanto, do outro lado, os grupos de islamitas como o Al-Nusra e o Estado Islâmico do Iraque e Levante florescem, deixando a oposição moderada e apoiada pelos Estados Unidos a combater em duas frentes. Isto foi o que foi dito aos senadores dos Estados Unidos. A queda de Al-Assad não é inevitável. Há um ano, há dois, muitos previam isso, que ele ia cair, ia cair. E hoje em dia não se sabe. Entretanto, a posição do presidente sírio, Al-Assad, tem sido reforçada não apenas por armas e dinheiro de Teherão, Moscovo, mas também pela sua vontade descarada, entre aspas, de não ir intervir contra os grupos extremistas. E ainda bem que acabei nos extremistas, porque, Joaquim Pereira, nós aqui estamos mesmo em casos extremos na Síria. Casos extremos de, lá sou eu, nas mentes, porque quem manda nisto são as mentes, no fundo, é o dinheiro e é as mentes. Aqui estamos em casos de grupos extremistas e de pessoas que têm ideias também extremistas, cada um lado, cada um. E Pronto. aqui ainda é mais complicada a situação. Foram Basta olhar para os números. educados desde pequeninos, Com armas à frente. todos logo ali, portanto, têm uma pala à frente dos olhos e vais ali e faz isto, faz aquilo, e eles, pois, porque o Alá o Manda. ajuda, o Alá manda. E é o topo da vida deles quando fazem essas coisas. Epá, aqui. Moderadamente também temos algumas situações romarias aqui, mas eles, lá os árabes, Neste caso, não sei. que Também é árabe. também é Eu sei, estou a usar armas, neste caso concreto, não sei. árabe. Não sei se Sírio. os sírios também têm aquela coisa de ir a Caaba, a pedra lá de Meca, não sei o quê. Daqueles lados vão todos, ou quase todos. Até vão de Europa os Sim. que estão fugidos, até esses vão lá. Por conseguinte, enquanto houver uma mente dominada pelos palanfrineiros, quer dizer, pelos ilusionistas, pelos lisadores, É que depois há outro lado, que são os radicais contra o presidente, mas também na cabeça deles é só tiros. É trintintim, vai tudo à frente. Ajudados vão lá, não é? Como se diz. claro, o Alá é que é o mestre. E os padres lá deles, os islamitas e Campos e outros, eles já nascem entranhados, não são. Já. A Portanto, educação deles é aquela. como eu disse há bocado, como eu li, os grupos islamitas radicais continuam a alimentar os campos de batalha. E os campos de batalha é a prioridade na Síria, Carlos Bonaparte. É assim, aqui estamos a falar de uma questão diferente, por isso é que aqui durou mais tempo. E eu até há algum tempo pensava, os Estados Unidos não ajudaram aqui porque não têm interesses económicos. É mais outra coisa, é que aqui não há ninguém que tenha bom senso. Uns muito contra outros, por saber estão muito contra aqueles. Ou seja, É os não há, extremos. ou seja, aqui é difícil ajudar porque quem quer que se ajude está-se a ajudar ao Alguém, terrorismo. exatamente. Ora, a parte mais civilizada da questão decidiu não se meter, os Estados Unidos. A parte mais económica da questão, curiosamente socialista, decidiu-se meter, que foi a Rússia. Isto não deixa de estar relacionado, porque se a Rússia entra em guerra, vai ter que se canalizar para outra coisa e vai ter que começar a reduzir a ajuda aos sírios. Ia falar mais alguma coisa ou posso avançar? Eu ia passar para outro continente, quando deixar. Força. Ah, posso? O quarto e última chaga, que também só falta uma chaga na Oceania, não é? Na Austrália, na Nova Zelândia, mas Ah, aí, ali a todos os ali somos todos amigos. cangurus É, o que interessa é ter as nossas coisas e os nossos torneios de ténis Por acaso é, ali são todos. e os nossos Masterchefs É e mentira, sabe que ali são todos. Não é que não hajam preocupações, mas ali são todos muito mais pacíficos. parões também, mas mais vão ser parões e pacíficos do que. Sim. Bom, em África. Já fomos Europa, América, Ásia e vamos acabar a viagem em África porque talvez não tenha sido tão noticiado, não esteja a ser tão noticiado cá, não é talvez, é, não está mesmo, em relação aos outros casos, mas a República Centro-Africana está a assistir a uma limpeza étnica, Isso basicamente. há quantos anos? Desde, mas nos últimos tempos, estou a recuar uma notícia de 13 de fevereiro, portanto, está agora a fazer um mês, centenas de civis muçulmanos foram mortos. Largos milhares têm sido forçados a fugir das perseguições das milícias anti-Balaka, predominantemente formadas por cristãos. Aqui Claro. vamos para a guerra religiosa, que serão movidas por sentimentos de vingança pelos anteriores massacres da congregação Seleka, ou seja, os massacres em que os cristãos eram alvo por parte dos muçulmanos. Perseguições e assassínios de muçulmanos sucedem-se desde o início deste ano. Milícias, por daí eu dizer que tem-se acumulado nos últimos tempos. Milícias cristãs vingam-se de meses de abusos. A Amnistia Internacional critica a falta de vigor das forças internacionais. Em 3 dias, no final de janeiro, houve mais de 30 mortos. E isto já em 26 de novembro de 2013, a ONU, Organização das Nações Unidas, tinha apelado a uma ação rápida para acabar com os conflitos na República Centro-Africana, já que um país em que o dirigente da identidade considerou estar a cair no caos total. A população daquele país enfrenta uma desesperada situação de segurança, disse o vice-secretário-geral Jan Eliasson, aos membros do Conselho de Segurança, solicitou apoio por envio de uma força de manutenção de paz. Até agora, isto já foi em novembro, paz não é uma coisa que tem coisa. Já vem, não tem reinado. Já vem desde o ano passado, quando em março o presidente François Bozize foi derrubado, basicamente. E desde então o governo de transição perdeu o controle do país. Há uma agitação dos antigos rebeldes, combates entre muçulmanos e cristãos, e alguns dirigentes da ONU e do governo já alertaram para a possibilidade de genocídio, que não seria, infelizmente, a primeira vez em África. E Ian Liassa, no tal secretário, o vice-secretário-geral, destacou que o país pode tornar um terreno de fomento, pode tornar-se, um terreno de fomento de grupos extremistas e armados. Há um país no coração da África, diz ele, que está a descer para o caos completo perante o nosso olhar. A situação requer uma ação imediata e decisiva. Lá E sai. quando juntamos países, como nós chamamos de terceiro mundo, e questões religiosas pelo meio, estamos mal. Tocamos. Aqui É o Carlos. desviaram-se um bocadinho as coisas por causa da. Estavam todos mais focados na Ucrânia e na Rússia, todos a ver no que ia dar. E eu acho que se calhar quando as coisas estavam a acalmar de um lado, de repente pioraram outra vez e pioraram para os dois lados. Ou seja, piorou aí na Rússia e Ucrânia e piorou também na República Centro-Africana. Ora, como é lógico, na República Centro-Africana há uma vantagem, digamos assim, como naqueles países desenvolvidos, é que não havendo uma evolução tecnológica tão grande, o poder bélico, por uma parte, não é tão grande e, por outra parte, o processo, ou seja, a rapidez com que se chega a outros lados é menor, ou seja, a velocidade é menor. Daí, ainda que de forma errada, aí não se vai pedir. Mas também é que quem é que se vai pedir? Sempre aos mesmos? A questão também Aqui está aí, vai-se porque aos Estados Unidos e à é, eu ia falar nisso porque aqui há um União problema, Europeia? Não dá. voltando aos interesses que o Joaquim falou no início. Se isto fosse nos Emirados Árabes Unidos ou no Dubai, a guerra quase nem tinha começado porque os exteriores não deixavam. Aqui estamos na República Centro-Africana. Quem é que sabe onde é que é isso? Além de saber que é É no centro na da África. África. Eu sei onde é. É ali na zona mais ou menos de São Tomé, na linha do Equador, perto do Equador. Mas, um bocado mais abaixo. Mas o que é que a República Centro-Africana oferece ao exterior? Quais são os interesses que há lá? E não Só há. matar os que vão para lá defender. Excluindo as associações de direitos humanos, que eu já falei há uns minutos, e a Organização das Nações Unidas, que convém ter um. Já que a organização foi criada precisamente para isso, convém ter um papel ativo nisto. Os países, independentemente, por vontade própria, não vão mexer nisto. Não vão. Não É uma interessa. realidade Não, triste, mas mas repara uma coisa. Eu não repreendo, vou explicar porquê. Eu acho que a única situação em que os países estão envolvidos sem, ou seja, cujo primeiro motivo é a segurança e não as questões económicas, é o Paquistão. Fora isso, porque também as dimensões dos talibãs, etc., e da Al-Qaeda, aí também são assustadoras, isto é a nível mundial. Mas, digamos que, é assim, a ONU é um exemplo de que a União Europeia também vai seguir o mesmo rumo se continuar a crescer. Se não se limita ao número 28, por exemplo. Depois, ou a 30, vamos fazer um redondo. Mas também é aquela questão de... como é que ia dizer? Mais do que a ONU defender, ou seja, os países defendem-se uns aos outros, a verdade também é que tem que ser o próprio país, por um lado, a defender. E mesmo quando não consegue, que foi o caso que aconteceu, não é? Perderam o controle das coisas. Também a verdade é que, a partir do momento que tem que haver umas ajudas internacionais, elas têm que ser canalizadas... Não é? Porque o que é que vai motivar os Estados Unidos? Defender-se a eles, certo? Ainda que indiretamente, defender-se a eles, ou defender apenas e só os outros, não é? Porque, quer dizer, recordemos que na África do Sul, que não era um país que nos podia dar economicamente muitas coisas, creio estar certo, certo? Na África do Sul? Economicamente não era, exatamente. E houve toda a mediatização que houve, porquê? Porque havia margem. Havia, não, havia uma guerra, mas era uma guerra fria. E simultaneamente aqueles dois blocos, Jugoslávia e aliás, Jugoslávia e União Soviética, só começaram a dar preocupações nos anos 90. Na União Soviética, a queda foi menos sangrenta do que na Jugoslávia, mas que a Jugoslávia fosse menor. Mas, ou seja, isso só a partir de 92. Quer dizer, houve toda uma margem para mediatizar o caso África do Sul. Não é? É como, por exemplo, quando houve Egito, Tunísia, Líbia, deu. Primavera. Assim, ou seja, deu para dar uma mão. Uma, espaço, mão. Mas a partir do momento. Mas depois começa a ser tanta coisa, começa a ser difícil. Aliás, há aí um caso que. Há um caso que pouco se falou. Falou-se mais quando deu no que deu. Foi todos os problemas que haviam à volta de Que havia. Cartoon, de Cartoon não só, mas estou a falar de Cartoon porque era a capital do Sudão, era e ainda é, do Sudão do Norte, que só se chama Sudão. Quer dizer, mas ali havia muita, muita. Houve muitos problemas no Sudão, que acabou depois na divisão do país em dois. Mas quer dizer, nós somos tantas pessoas. Cada vez mais, e países, quer dizer, que se não fazem uniões, porque é muito por aí, na altura, e a Segunda Guerra Mundial, a primeira tinha a questão de que é, se um vai para a guerra, vamos todos. Agora a questão é, vamos defender-nos, mas de uma outra forma, não é? E ao mesmo tempo, há muitos países, dentro da própria África, que não têm qualquer união entre eles. Não tem, Mas tudo. aqui também há uma coisa que faz os outros afastar. Se na Síria nós sabemos, temos noção de que as próprias pessoas têm o Alá por cima deles, aqui é declaradamente uma guerra muçulmana religiosa. E isso Isso não faz é questão. afastar. E não só. Não só? Aqui no caso específico, penso eu de que, como já aconteceu aqui há uns anos atrás, e eu estava a ver se me recordava dos nomes desses países, é. Além de religiosa, principalmente étnica. Sim, exato. Nestes casos, são os de uma raça, conquanto seja o mesmo país, as raças são diferentes. Mas sei lá quais Já são não as. há as lutas entre eles. E isso. Mas na África sempre foi assim. E Os batuas contra os zulus, os zulus contra. Antes de entrarem lá os brancos a governar isso. Mas já entre eles, lá está, são muitas etnias, e às vezes uma etnia pequenina e outra também quase. Epá, eles têm de entrar em conflitos uns com os outros. Mas lá está, talvez, penso eu, de que, estou a utilizar muito agora isto, tenho de ir ao meu dicionário para imitar isto. Também pelos terrenos que os outros têm, não sei o quê. Não é só por ser outra etnia, É guerra religiosa, étnica e territorial. E territorial. E depois é o tudo junto lá. Ou seja, são várias guerras dentro da mesma, é difícil dar a mão a alguém. Por todos estes motivos. E depois há uma coisa muito curiosa, que eu acho que não sei quem será percebido disto, que é o que está a acontecer agora nestes países. Já acontecia antes, a questão é que continua a acontecer porque não há um controlo. Mas o que está a acontecer agora nestes países é que era o que acontecia há muitos anos atrás, para há 2000 anos atrás, ou até há mais, não sei. Não sei. Talvez há 2000 anos atrás. Não sei. Que era as guerras entre os suevos e os visigodos e os lusos e não sei o que. Eles vinham à procura de quê? Ou seja, vinham de os espalhar vikings... a pé. Vinham a pé, mas vinham espalhar a fé, como os portugueses foram por esse mundo fora. Sim, ou seja... Também foi pela fé. Foi pela fé. Ou seja, havia toda... Agora, é aquilo que eu digo. Nós organizamos primeiro, portanto, eles acabam por... Lá haverão de chegar, mas para já ainda não. Para fechar, e resposta curta para o jogo, já ultrapassámos uma hora, a pergunta que eu fiz quando começámos a falar sobre isto, que é tal música... Eu tenho uma resposta para isto, mas quero ouvir a vossa resposta curta. Nestes casos e noutros que já surgiram e onde surgir, a guerra não tem fim, não há alternativa, Joaquim? Não, nenhuma. Enquanto houver terra, enquanto houver homem, ser humano, não há outra maneira terra, de resolver os dois lados. Só quando a terra tiver outro cataclismo, como teve em eras passadas há milhões de anos, ou a era do gelo, os vulcões, ou até... É que vão mudar mentalidades. E depois vêm aqueles animaizinhos que estão lá no fundo do mar, não sei quantos quilómetros de profundidade, sem oxigênio e vivendo com... que nós pensávamos que não era possível viver, venham eles cá para cima tomar conta disto, a ver se começa outra era. E o Carlos? Eu acho que sim. Sim, há fim? Eu acho que sim. Eu acho que há fim. Pelo menos desta escala, eu acho que há fim. Não quer dizer que não hajam disputas territoriais, mas serão coisas muito mais ordenadas. Eu estou a ver isso. Eu estou a ver que nós vamos, de umas situações para outras, vamos aprendendo. Agora, isto ocorre tudo muito lentamente. Se é nos próximos 1000, 2000 anos, não acredito. Mas sim, vai ter o seu fim. Elas vão ser cada vez... Desculpa interromper. Acaba. Elas vão ser... interrompeu para dizer para acabar, está bem? Não. Eu sei que já tinhas acabado. Não, é assim, elas vão continuar a acontecer. E nós ainda vamos ter uma maior do que a da Segunda Guerra Mundial. E vai ser com essa que vamos começar a aprender a série deste lado. E mais uma vez, eu acho que vamos ser... Eu acho, por uma parte, que essa Terceira Guerra Mundial estará muito prestes a acontecer, infelizmente. Porque a partir do momento que a Crimeia declara que vai então ao referendo, é quase que um ponto sem revés. Sem reverso, aliás. Não há muita coisa que se possa fazer a partir daí. E depois dessa guerra, eu acho que sim, nós vamos começar a aprender muita coisa, muito mais depressa, porque vai ser a primeira guerra, se acontecer, vai ser a primeira guerra mundial com áudio, vídeo e imagem fotográfica altamente documentantes. Coisa que na Segunda Guerra Mundial já havia o áudio, mas assim havia muita facilidade em perdê-lo, porque também não havia internet para o proliferar. Nem havia noção histórica que há agora. Ou seja, digamos que eu acho que estamos... Agora que há uma mediatização do... Há meios, não é? Há registros áudio, há registros vídeo. Há muito que nós podemos aprender muito mais depressa do que naquela altura. Eu acho que tem fim. Acho que vai ter fim. Eu, há muitos anos, já me deixei de utopias. E eu era utópico até aos meus 20 anos. Mas aos 20 anos curei-me dessa doença. E por isso... Eu acho que... Só um cataclismo muito grande, quando acabar com a espécie humana ao cimo da Terra, é que este país, é que este mundo tem paz. Eu acho... Paz depois fica numa forma caótica, como foi no princípio, mas acabou. Só antes de passar a palavra ao Nuno. Eu digo isto porque aquilo que eu tenho visto é, apesar de tudo, apesar das crises e apesar de não sei quanto e não sei o quê, de uma forma geral temos visto uma evolução nos comportamentos cívicos humanos. Antes, sei lá, a escravatura. Antes, atenção, isto, em termos de história, é há uma hora atrás ou duas. Que é há 2000 anos, ou nem é preciso tanto, há 300 anos, a escravatura era uma coisa habitual. Não é? Há 600, há 100. Há Em muitos 100 países, anos. Há 100 não digo nos tanto. Não, não. Nos tempos de hoje, não é à escala que era há 100 ou 200 anos atrás, que eram populações inteiras escravizadas. Agora, há grupos de pessoas completamente escravizadas. Isso é a torto e a direito em todos os dias nas notícias. Atenção, porque a escravatura é uma coisa muito mais grave do que isso. Não, Com não certeza. estamos a falar desta escravatura, mas queres um exemplo do Brasil em 1925? Escravos dominavam, os pretos trabalhavam nos campos e era aquilo era escravos. E estamos em 1925, não foi há 100 anos, foi há 80 e... Os Não, sim, mas estou brancos foram para lá para quê? Para mandar nos pretos, para comandar as fazendas e tal. Sim, não, mas sim, exato, está bem, pronto. Mas eu estou a falar naquela altura em que, seja, eu gosto muito de ir para o emaranhado da questão. Eu não gosto, eu não, ou seja, estou a partir do século, de meados do século XIX, começa a haver movimentos de libertação. Começa a haver, mas a Mas eu estou, escravatura não sim, acabou. mas há, não, eu não disse que acabou, mas há 300 anos, nem sequer se viu o fim disso, entende-se? Ah, está bem. Ou seja, há 300 anos nem sequer se Não, viu o tu fim disseste, disso. a escravatura é uma coisa normal. Há 89 anos no Brasil era, há 80. Bom, em muitos locais do Brasil. Normal, Em muitos locais do Brasil era. já não tanto, não, já havia movimentos de libertação, entendes? Há Em muitos 300. locais do Brasil não. Pois, Não havia. sim, mas no Brasil, mas estou a falar do mundo em geral. Ah, está bem. Há 300 anos era uma coisa muito normal. Ou seja, e nós agora já vimos uma evolução nesse sentido. Sei lá, já existem os direitos humanos, já não há uma segregação racial em tão grande escala como havia, por exemplo, no princípio do século XX. Ou seja, eu acho que nós, a seu tempo, já há condutas de guerra muito mais do que em outros tempos. Hoje já começa a haver uma obrigatoriedade para deixar passar as ajudas às pessoas, coisa que nos anos 80 e 70 era muito mais difícil conseguir essas autorizações, era muito mais vezes violadas do que agora. Ou seja, a seu tempo, eu acho que nós estamos a aprender de uma forma global a sensibilizar. Agora, recordemos que o mundo anda para aí a cinco velocidades diferentes ao mesmo tempo. Quer dizer, as coisas, até haver uma harmonia na velocidade em que o mundo segue, mais ou menos. Quanto mais disparo, mais guerra. Nós estamos a pouco e pouco a chegar a um consenso. Eu aqui, e com uma resposta curta, foi o que pedi a Vossas Excelências. O Joaquim deu, é. É, foi. Eu estou mais de acordo com o Joaquim, porque numa coisa que vocês também não falaram, que é quando as pessoas se revoltam, que é o que costuma criar as guerras, ou quando há algum interesse do outro lado, mas no caso em que os manifestantes se revoltam, como vemos na Ucrânia, na Venezuela, na Síria, é porque do outro lado não vai lá de outra maneira. Ou seja, quem está no poder. Ou tem uma guerra à frente e tem mesmo um revés à frente, porque de outra forma as diplomacias aqui não funcionam. Por isso daí a minha utopia também não funciona. E não estou a ver as guerras a acabar nem hoje, nem amanhã, nem daqui a 1000 anos, porque a cabeça vai continuar. Como você disse, e há países que vai continuar assim, eles crescem assim e crescem formatados daquela maneira. E uns vão andar nas ruas para fazer asneiras, outros vão chegar ao poder para fazer a mesma coisa. Mas eu Mas, ainda não. posso dar um exemplo muito curto. É que nós, mundo, temos uma forma de ver o outro lado do mundo que não tínhamos há 30 anos atrás ou 40. Hoje em dia, até na palma da mão, nós conseguimos ter o mundo. E cada vez mais pessoas. Por exemplo, ah, mas isso é para os países ricos, digamos assim, não é? Cada vez mais. Tu ouves, por exemplo, no Brasil, há muita gente que tem tablets e coisas do género. Há uma das pessoas que vai entrar aqui para a rádio que não vê, que vive na Ucrânia, e ela tem um telemóvel com o ecrã, acesso à internet e à Ucrânia. Ou seja, cada vez mais estes países. Por exemplo, olha, outro exemplo, na Síria. Como é que vão chegando os vídeos dos amadores? Eles não vão a casa pôr o vídeo na net. muitos deles já terão dispositivos móveis com acesso à internet e fazem upload para lá dos vídeos. Ou seja, cada vez mais nós temos a oportunidade de ver o que é que acontece no outro lado do mundo. E das duas uma, ou arrepia-nos e pensamos duas vezes, ou então vivemos num mundo tão fechado, mas vamos tendo essas coisas de informação, não é? Os vídeos que vão chegando e não sei o quê, e começa a ver. Epá, mas eu gosto mais realmente de liberdade. Por exemplo, pá, eu gosto mais de paz. Ou seja, e esse é o tempo, por isso é que eu digo, eu acho que esse é o tempo, não daqui a 10 anos, nem daqui a 100, nem daqui a 500, nem daqui a 1000, mas acho que esse é o tempo, essas as guerras, esta grande escala, vão desaparecer. O Joaquim Pereira despede-se. Eu vou-me despedir, mas antes vou dar uma opinião. Ainda não. Isto está a dar pano para mangas, que eu propunha que a próxima emissão fôssemos completar esta coisa, porque ficaram aqui muitos pontos a dizer. Também acho que sim. Agora o que o Carlos estava a falar, também estava a pensar nisto. Tá, para a semana é parte 2 disto. É muito engraçado, porque eu ia deixar precisamente a mesma sugestão. Que esta está. E hoje já alongamos demasiado. Pois já. Uma boa, um resto de tarde muito feliz. No dia 16 estamos bom. No dia 16, com o mesmo tema. Exatamente. Outras perspectivas. A música, olha, é a voz da razão. Sim. Ah, foste mais rápido do que eu ia dizer. Ah, não é a voz da razão. Qual é o caso? Não, é que eu acho que devíamos deixar a voz, já que passamos o tempo, eu acho que devíamos deixar a voz da razão para a semana. Então pronto, a música é a voz da razão para a semana, foi o que eu pude dizer, não me deixas acabar. É. Bom, eu queria que falássemos sobre o Festival da Canção para a semana. Oh, que caraças.